já. Já meu colete, a prova de bala, nada me para, é corpo na vala. Onde o clique, clack fala, mais alta que na quebrada. Malabar, saco de cola, boi na preta e só pistola. Aonde a pivetada não quer saber de escola. Aqui tá foda, o saco de cocaine se transforma. Na madruga, na fissura, vários loucos até implora. Chora, fala o nome da Nossa Senhora, implorando pela dor na abstinência de uma droga. Criança morre em anexo, Brasil tá sem nexo. Fluido, peso na balança, vice-verso. Nadando na patente num lugar submerso. Trocando cano por rima, por melodias e verso. Mundão complexo, e a vida não é brincadeira. Clacolândia, sexta-feira, muitos se vão de bobeira. Pera, não amadureceu nesta colheita. Fumou mais do que devia, o traficante não aceita. Falador, boca de alligator, língua de tamanduá. Comigo não tem conceito, Excalibur como espada de Kubil. O rap é gaúcho, aquilo que tu nunca viu. Ai, aqui no Brasil poucos que soma. Química é a onda, por aqui vários desanda. Decadência que vem à tona, HIV que te detona. Magreza que impressiona, outro Nicolau que foi pra lona. Medida cidadão Kane, dentro do saco de cocaine. Destruição pra family, acaba com a ZN. Os PM, sirene, se tu vê já se treme. A vida não é doce, o crime não é o creme. Guerras, tráficos, muitas vidas perdidas. Outro moleque de 15 com a mente suicida. Sem saída, atos errados, barriga vazia. Fez o que não deveria e o preço pagou com a vida. E o preço pagou com a vida. FQV Sarandi. E o preço pagou com a vida. O preço pagou com a vida. Com a vida.